O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Uberlândia, ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG. Na ação, tanto o gestor público quanto o IPSENG são acusados de descumprirem mais de 20 decisões judiciais que os obrigavam a custear tratamento de saúde de servidores públicos, grande parte idosos. O Ministério Público pede que a Justiça os condene ao pagamento de R$500 mil por danos morais individuais e coletivos, uma vez que estariam sendo realizados descontos em folha de pagamento dos segurados, sem a efetiva prestação dos serviços médicos. É pedido ainda o bloqueio de R$500 mil para ressarcimento dos prejudicados, além da determinação da perda da função pública do presidente do IPSENG, da suspensão de seus direitos políticos e do pagamento de multa. Segundo o promotor de justiça Fernando Martins, o IPSENG e seu presidente optaram por descumprir intencionalmente as decisões judiciais, num claro menosprezo ao Poder Judiciário e aos servidores públicos de Uberlândia. Segurados do IPSENG procuraram o Ministério Público relatando falta de hospitais e clínicas credenciadas em Uberlândia. Também reclamaram da demora no atendimento e na liberação de consultas e exames. O Ministério Público afirma que, mesmo a rede de atendimento em Uberlândia sendo deficiente, o IPSENG, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deve cobrir as despesas emergenciais de seus segurados em hospitais particulares, enquanto não houver rede consolidada de serviço. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Theo Felipe.